bola com creme. Bolas com creme. Pois é, agora e sempre, os Oscars. Como já vai sendo habitual, todos os anos, os moradores do bairro problemático da Quinta da Escumalha organizam na segunda-feira, a seguir aos Oscars, os seus próprios Oscars. Na Quinta da Escumalha, os Oscars não se chamam Oscars, chamam-se Naifas de Ouro e são atribuídos aos moradores não pelos melhores filmes, mas sim pelas melhores cenas. Melhores cenas de pancadaria, melhores cenas de insultos, melhores cenas de sexo em público, enfim, tudo aquilo que faz da Quinta da Escumalha um bairro famoso. Vamos então à cerimónia de entrega das Naifas de Ouro. Bem-vindos às Naifas de Ouro do Euro... Despe! Despe! Ô, Cajofa! Tá calado, pá! Fónix! Pá! Vamos então às Naifas de Ouro. Nomeados para a categoria de... Despe! Despe! Ô, Cajofa! Queres levar um pontapé nos colhões? Queres, é? Isto queres, pá? Bom, nomeados para a categoria... Está calado, cajó! Está calado, a categoria da melhor cena de porrada. Nick Naifas, por ter espetado uma naifa num bófia. Vilas! Pega da Nick! Graciete Mamalhuda, por ter dado com uma teta no focinho daquela porca da Mimi que lhe andava a chafurdar no namorado. Ah, que é da mamalhuda! Despe! Despe! Cajó, tota, cajó, tota, avisai! Ah, tota, tota, avisai! E último nomeado, Tozé Pitbull, por ter atirado a própria mãe pela varada abaixo só porque não gostou da sopa. A sopa estava merda! Sabe, sim senhor, que um dia fui lá, bom, aquilo é muito mau, bom. E o vencedor da Naifa de Ouro para a melhor cena de porrada é... Graciete Mamalhuda, por ter dado com uma teta na Mimi! Oh, José Pitbull, pá! José, pá! Lá porque não ganhaste, não faças isso à Graciete, pá! Prontos, estás contente, é? Mataste a Graciete! Queres ficar tu com a Naifa de Ouro, é? Olha, eu posso aproveitar que ela morreu para lhe ver as massas! Cajoma! Mais respeito pelas tetas da defunta! Bom! E a Naifa de Ouro vai então para o Tozé Pitbull! Muito bem, pois é! Próxima categoria é a melhor cena de peixeirada à porta de outra pessoa! E os nomeados são... Eu posso só espreitar pela minissaia da Graciete! Cajó! É? Cajó, mais uma dessas, pá! E eu digo ao Tozé para fazer o mesmo que fez à Graciete! Ah, pá, mas era só ver um bocadinho, ela agora não se importa! Estás avisado, Cajó, estás avisado! Ai. Tá, estás! Nomeados para a melhor cena de peixeirada são... Zé Cigano, por ter ido para a porta do Kipilinhas fazer uma cena do Camandro, depois do outro lhe ter mijado à porta de casa. Pilinhas é mijão! Olha, Zé Cigano, é mil! É sim, senhora! Até a senhora, minha mãe, é mil! Quem quiser comprar, Edu! Tá calado, Zé Cigano, vá! O outro nomeado é a Vanessa, pela peixeirada em frente à casa do Kikas, depois dela ter trocado pela Karina! Karina! Despe! Despe! Tozé Pitbull! Tozé Pitbull! Vai lá buscar o cajó! Não, vai lá! Eu calo, vai lá. Eu calo. Vai lá buscar o cajó! Não, eu calo! Eu calo! Calas, sim senhora, que eu agora tenho a certeza que te calas! E o último nomeado é... Ai, que vem a bófia! Tudo! Tudo a dar frouxo!